inveja dos mocinhos da avenida, de ombros largos e elegância nos quadris, roupa lavada, casa limpa e até comida, tudo de graça, que gente tão feliz. Infelizmente eu trabalho muito, infelizmente eu trabalho muito, infelizmente eu trabalho muito, infelizmente eu trabalho muito. China, bem ali na rua 7. Um dia desses, vejam só, caso estupendo, achou um relógio na barriga de um croquete. Infelizmente eu almoço em casa, infelizmente eu almoço em casa, infelizmente eu almoço em casa, infelizmente eu almoço em casa. Sociedade, lindas casacas, toaletes formidáveis, de terno usado dou uma volta na cidade, tomo uma média, conto os níqueis miseráveis. Infelizmente sou da classe média, infelizmente sou da classe média, infelizmente sou da classe média. Infelizmente, la la la la, infelizmente, la la la la, infelizmente, la la la la.